304, decolada ao Zuno 2, controle Salvador 1, 19, decimal 8. 19, 8, bom dia. Salvador, hoje na 63, 1, 2. Na 23, puxa, tá. 6312 está autorizado, chama em pronto para o táxi. Autorizado, decolar, pista 17, vento no 30 graus, 079. Lima Kilo Bravo, decolado ao Zona 4, desconsidere curva esquerda, mantém pro até 2 mil pés. Considera a solicitação, mantém pro até 2 mil pés. Porém, solicita curvar à direita, vou acender na proa 210 devido à formação, senhora. Ok, mantém a proa inicialmente, chame o controle 119.8, Lima Kilo Bravo. 98, Kilo Bravo. Salvador, bom dia, Xanar 63 no 1. Xanar 63 no 1, informe visual pistão no 0. Estimativo 63 no 1. Informo chuva sobre o campo, pista molhada, 63 no 1. Ciente 63 no 1, grato. Confirmar o vento na superfície, 63 no 1. 1-3, 0 grau, 079. Ciente, 63 no 1. Mas estou aqui a 1300 pés, baixo travado, 63 no 1. Ciente, aguarde autorização de pouso, 63 no 1. Guardando. Bocha 6311, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus 079. 6311. Para o táxi do Xamé 63, 12, com 143 a bordo, temos 3 horas e 30 de autonomia alternando na Natal. Xamé 6312 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95, ajuste no 022, morrou. 022, de Pitac, Índia, posso esperar lá, 102 não. Obrigado. 1163, 1167. Solo, boa tarde. Bom dia, Xamé 6311. 6311, muito bom dia. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette 026311. Torre Salvador, bom dia hoje, Xamé 6312, ponto de espera 10, está pronto. Hoje, Xamé 6312, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 119. 6312, decolada aos 24, controle Salvador, 120.8. 120.8, boa. 119.8, corrijo. 119.8, boa. Contact, 110.3, Yeah. 3859, para o táxi, 158 a bordo, está na Guarulhos, 4 horas e 30 de autonomia. T59, está autorizado táxi via parte 1, no táxi da Índia, ponto espera, pista 10, chame 2, Salvador, em 118, pista 95, ajuste altímetro no 022. Ok, restaram com 1022, parte 1 no táxi da Índia, até ponto espera, pista 10, pista 95, está autorizado T59. Tráfego Salvador, está 3663, informação Oscar, está no gate 09, pronto, cópia Guarulhos. Pronto, 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista no zero, na curva à direita, na saída da El, Leda Motiva, piso 1 no zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 1198, transponder 5131. Ok, aprovado Guarulhos, nível de voo 340, via peso 1-0. Decola pista 1-0, com curva direita, saída da Euleda, transição ótima. Controle 1-19-8, código 5131, tá 3663. Tá, 3663, o contingente está correto, pronto, vou te dar estacionamento. Poxa, tá 3663. Para posicionamento. Então é transporte de órgãos vitais? Seu. Gente. 4-0. Tem 3-1-1, nós temos pré-autorizado 360, copia o guarda-coordenação. Copia 360. Gente, estou autorizado Guarulhos, o nível 360. Tá com a pista no zero, curva direita, seja da El, Leda, Motiva. Via Upzulu 1-0, Taubaté. Controle Salvador opera em 119.8, transponda 5137. Galera, minha 3-1 autorizado, Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva. Upzulu 1-0, Taubaté. 119.8 ao controle, 5137 ao transponda. O CNM é 3-1-1, o contagiamento está correto, estamos prontos para o chibé de cenamento. Salvador, bom dia, azul 2772, para autorização, porto seguro, solicitou 180, está ciente da Oscar. Azul 2772, está autorizado porto seguro, o nível no 180, está colocado no 0. A curva na direita na saída Coral, via Golf 677. Após prossegue Raíra, Romeu, Alfa, Índia, Romeu, Alfa. E após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119.8 e aciona 0277 no transponder. Autorizado Salvador 80, decolada 10, primeira direita, saída Coral, Golf 677. Após Raíra, direto conforme rota. Controle 198, transponde 0277, o azul 2772, chamará pushback, acionamento, parte 3. Gente, 2772, completamente correto, não conta não, prove push. Chamará. 259, decolaram 34, controle Salvador 1, 19, décima 8. 19, bom dia, 354. Silva com fins com autonomia de 3 horas e 40. Tá, 363. Tá, 363, está autorizado o táxi via Tati 1, táxi Índia. Quando espera, pista no zero, chame em Salvador 118, pessoal 95, ajuste altímetro no 022. Escreve a Pati 1, Índia, na torre 1895, o ajuste no 022, da 3663. Eu quero 04, está autorizado Natal, nível 170, decola pista 10, curva esquerda, na saída Conde, via Golf 677, após prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 119.8 e aciona 0276 no transponder. Dica 04, seja a mensagem correta, saneamento por contígio, chame pronto para o tapa. Da 3663, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, da 3663. Visual azul 4450. Azul 4450, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 089. Pista molhada, não chove sobre o mar. Grato, livre pouso 4450. T363, autorizado a alinhar e manter sono zero. Alinhe e manter sono zero, T363. Azul 4450 no solo aos 41, no direito taxi Eco, controle solo no 121 decimal 1. 1211, livrando a Eco, azul 4450. Solo boa 4450, livra na Eco, na sua escuta. 180 grau 099. Código autorizado 03, 63. Oi, Juliette, posição 03 indicada. Alfa Juliette para 03, 4450, obrigado. Diego 1184 no LSC da Ono Zero. Do 1184, continue a aproximação, informe o visual do Ono Zero. Boa tarde. Voo 1184, tráfego avistado, confirme visual. Visual, voo 1184, baixo travado. Voo autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 089, voo 1184, pista molhada. É, 184, sai depois. Azul 2772, está autorizado, chama para o táxi. Se tiver funcionamento, chamará para o táxi, azul 2772. Está na mata, comode, está local, está ótimo, está própria. apenas confirmando sobre o voo em Rosemi inicialmente e... Sim, estou autorizado, Salvador, Salvador. Aqui antes pés, decolo 17 com a proa do litoral sul, controle 198, acionando 0170. Dois a bordo para acionamento de carros de decolagem, torre 1895, ajuste 1022. 1022, ajuste 1025, ajuste de decolagem, grátis. Tá, Romeu, Charlie, Alfa, Tango, acionamento a critério, chame para o táxi. No solo de 47, liberando a direita, chame controle solo em 121.1, bom dia. 21.1, obrigado. Torre Gol 621, na final da 1.0, boa. Mono 621, boa. Ainda no avistado, mantém a aproximação. Reporte no marcador externo. Ajuste no 022. Reportará no externo, Gol 621, uma milha agora no externo. Pode ser Juliette. Ah, pode ser Juliette, tá bom, até nós, pode. Externo, Gol 621. Gol 621, avistado, vento 150 graus, 06 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, no zero, Gol 621. Sim, ingresso de Jesus 104, voo 1184. 004, voo 1184. Tijoca 04, mantenha a taxa Joker 04 autorizado a alinhar e manter pistão no zero a partir da interseção hotel. Joker 04, Zabonari, Mantena, Capitão, Interseção Hotel. Bono 621 no solo 50, libera direito, chame e controle solo em 121, décima 1. 21, boa. Solo, gol 621, liberou a pista. Boa tarde, bom dia. Azul 2772, copiei 39 a bordo. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via pátio 3, pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1, 18, décima 95. Ajuste de altímetro no 022. Pátio 3, pátio 1, Índia, 118.95, a torre, o azul 2992. Bono 621, bom dia, táxi aprovado via Alfa, chame antes da táxi e Juliette. Alfa, sou Juliette, com 621. Sala Alfa, Zan. Sente o Joker 04, decolagem autorizada, pistola 0, vento 170 graus, 079. Alfa Tango, estou autorizado a linha com a pista no 7, vento no meio 0 grau, 069. Joker 04, decolado 253, chama o controle Salvador 119, décima 8. Chamará 119, décima 8, Joker 04. Tango, fora. Oi, Sérgio Alfa Tango, chama o controle agora 198, decolado 253. 1980, controle grato. É 21, Juliette. Uno 621, atento ao TR da Azul, autorizado ingresso via Juliette, parte principal, posição 09. Principal 09, vamos 621. Torre Salvador, bom dia, voo no 642, LS 110, baixar pra lá. Voo no 648, muito bom dia, ajuste altímetro no 022, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 622, aguardando autorização, 642. Torre Azul 2772, ponto de espera, pronto. Azul 2772, mantém ponto de espera, pistão 0. Mantendo. Bom, na 648, autorizado pouso, pistola 0, vento no 70 graus, 099. Autorizado pouso, bom, na 648. Paulo, poderia comunicar o balizador da 09? Tem balizador, sim, chamar de coordenação. Gente, ele vai chamar pronto para o táxi. Então, contigo 2065, tanto ciente da ONSA, posição 90, autorização Guarulhos. Gol 2065, autorizado Guarulhos, via Bezulu 90 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona o transponder 5155, frequência do controle Salvador em 1,19,8. Autorizado 3620, via Bezulu 90, Taubaté. Decola no perfil da Dael, Leda Motiva, 5155098, gol 2065. Gol 2065, repita o nível autorizado, transponder por gentileza. 3620, nível 5155. Muito grato, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. E funcionando. Juliette Serra Tango, bom dia. Solo Salvador. Juliette Serra Tango, aguarde coordenação. Pista 648. 648, a minha sala em 1211. 211. Azul 2772, a Lima tem cabeceira 10. 2772, a Lima tem cabeceira 10. Rogério 1648, livrou. 1648, consigo o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Azul 4451, na guarda, cópia. A escuta 445. Que aeronave para a cópia? É o azul 4451, ciente da papá. Ciente azul 4451, aguarde cópia como número 2. Tapatango, Juliette Serra Tango, pronto, cópia? Autorizado, Serra November Delta, Juliette, conforme o plano, nível 100, perfil de saída Momo, após direto, decola no 7, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5145, frequência do controle em 1,19,8. Serra Tango, confirmando curva esquerda após a decolagem, confirme o local de estacionamento e pessoas a bordo. Confirme a DEI? Gente, para estacionamento táxi e decolagem, chame torre em 1,18,95, ajuste no 022, na Gol. Pronto, cópia. Afirmativo, 5-1. Autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, Campinas, aerovia Bezulu 1-0 até Pumave, após o Bezulu 1-6, Bravo até o Zulu, após direto X-Ray Oscar, Mike Oscar Delta, após o Bezulu 3-0, após direto conforme o plano, nível 3-4-0. Perfil de saída da El, Leda Motiva, decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona o transponder 5164, frequência do controle em 1,19,8. Próxima Juliette, gol 648. O 2065, por enquanto, acionamento, posição 1-0. Ok, vai cotejar o azul 4451, Campinas, autorizado 340 nível da Eulê da Motiva. Curva direita, pista 10, Upper Zulu 10, Pubávia, Upper Zulu 6, BHZ, Chomod, Upper Zulu 30, rota conforme, 5164, transponder 119.8, ou azul 4451. Azul 4451, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Muito obrigado, o 4451. Uno, Uno, questão 1648, autorizado ingresso via Juliette, posição 06 indicada. Juliette, portão 62 ou 648. Voo 2065, no 10, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Deus, 10, vou dar uma táxi 2065. Solo Salvador, Oceanair 63, Uno Uno, POB de 154, 440, Galeão para o táxi. Oceanair 63, Uno Uno, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxi Índia, quando pronto chame torre em Uno, 18.95. Taxi até o ponto de espera via Índia, lá, torre 18.95, 63 e Uno. Charlie Alfa Tango, repasso para o Tapão, informo que irá decolar o Mitsubishi da pista 17. Ciente da aeronave que vai decolar da 17, para reportar no través do, na vertical do farol de Tapão, Charlie Alfa Tango. Charlie Tango Delta, de imediato, está autorizado a decolar de pista 17, informo que irá manter pro até 3.000 pés. O vento 160 graus, 08 nós. Decolagem pro até 3.000, 2.2, 1.2, 1.2, 0.8, 0.8. Torre Salvador, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, ajuste no 022, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste no 022, aguardando autorização de pouso, TAM 3896. Torre Salvador, 6311, pronto, ponto de espera. Tente, 6311, mantém ponto de espera. Mantém, 6311. Farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango, mantém farol de Itapuã. A manter, tá? TAM 3896, autorizado pouso, pista 10, vento 960 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, TAM 3896. Romeu, Charlie Alfa Tango Delta, decola 204, mantém flor até 3.000, chama o controle agora em 119, decimal 8. 198, mantendo flor até 3.000, Charlie. Segundo 2065, estamos falando 63 a bordo, 4 horas e 19, alternando Galeão. Repita o seu bico, por gentileza. 1, 6, 3. Gente, Gol 2065, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18, 95. Ajuste no 022, bom voo. 22 ajuste, livre táxi via Índia com espera 1895 ou 2065. Lima tem cabeceiro 10. A Lima tem cabeceiro 10, o chinelo é 3-1. Tango ao sul da torre, está autorizado o cruzamento da 28? Está autorizado o cruzamento. Desculpe, não entendi. Charlie Alfa Tango, está autorizado o cruzamento dos decolagens do 1-0, aguardando transferência de controle. Autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, vai aguardar para a transferência do controle, Charlie Alfa Tango. Plano 3896, solo 06, libera a direita, chama solo 1-2-1-1. Direito 2-1-1, 3896. Solinha livrando na Eco. Na 3896, autorizado Pax via Taxway Alpha após Juliette, posição 05. 50, adiciona 022, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, acionamento 250. Posicionamento 6311, informa o esquilo aqui nos pés, efetuou o cruzamento do eixo da decolagem, está prosseguido com proa do Nordeste, está autorizado a decolagem, está no 0, vento no 60 graus, 09 nós. Sentido tráfego, entendeu que início da decolagem, acelera linha 6311. Controle Papa Romeo, Torre Papa Romeo, Tchelé Fatango, livrou o eixo de decolagem da 1-0, tá no buraquinho. Tem, chame o controle agora, 1-1-9-8. Zerava esse 0, grato. Pé 250, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 109. Livre pouso na pistão no 0, oceano 6250. Oceano 6311, decolado 08, chame controle de Salvador, 119, décima 8. 098, 6311. Décima vento para o oceano 6250. No 60 graus, 10 nós. Ok, no 60, 10, obrigado. O 2065, ali mantém cabeceiro 10. Ali mantém 10, 2065. É 6250, solo 10, libera direito, chame solo Salvador, 1-2-1-1. Lima direita, 2-1-1, OSM 250. Quem repara o solo? É o Oceaner 6250, tá livrando para o táxi. Oceaner 6250, prossigo táxi em Alfa, reporte frente da Juliette. Alfa, reporte frente da Juliette, Oceaner 6250. Esse é o colágeno 9-0, 2-0, 6-0. 065, sol, decolar 212, chama controle, 1198. 198, grato, bom dia, 2065.